Hoje é dia de encontrar Jesus. Ele espera tanto por você. Sua dor e angústia ele ouviu. E ele sabe quantas lutas já viveu. Sabe que você errou demais. Ele viu quando tentou voltar. Venha descansar no amor de Deus. Ele não desiste de você. Venha se entregar. Ouça bem a voz. Só você pode escolher. Jesus não vai forçar você. Não demores mais. Ouça bem a voz. Ele te chama, te ama. Hoje é dia de aceitar. Quão distante andou, nem tão pouco quanto já pecou. Venha descansar no amor de Deus. Ele não desiste de você. Venha se entregar. Sabe?